altímetro no 015, vou encerrar a vida 366, autorizado o procedimento da aeronave. 2.500 pés, encerra a vida 366, passará a estabilidade do 972, reduza para 2009. 200, redução, gol 972. Azul 2534. Azul 2534, identifique. Voe para o Serra Vitor 368 e desça para o nível 0620. 368-060-2534. Salvador é o Oxané 6074. Oxané 6074, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 079. Ele pouso na 10, 6074. Final R9, visual com campo. Bruno 72, chame Bruno 1 no 8, decimal 95. 75, boa noite. Salvador, boa noite, gol 972, final R9 visual. 972, boa noite, tráfego avistado, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Sente, continua a aproximação, aguardando a autorização, o gol 972. Oxané 6074 no solo 13, direita, solo 121, decimal 9. 219, 6074. Saulo, Gol 1170, no 6, para curso estacionamento. Gol 1170 autorizado, puxa, por trás. Está para o taxi, Gol 1170. Xena 6074, autorizado, Kilo, passe 3, 5, meia posição. Ah, companhia, me informou, a gente tinha mudado pro F5, eu posso confirmar, por gentileza? Vou confirmar, é bom sentir daquilo, Xena 6074. Tá bom. O 2, oposição, 4062. 4062, voe Serra Vitor 366, desça para 2510, ajuste de altímetro Ouro 0 no 5, autorizado final em imagem, reporte estabilizado. 366, 2510, 1 0 no 5, reporte estabilizado. Estabilizado, voo 1972. 1972, chame torre 118, decimal 95. 1118, 95, voo 972. Muito boa noite, voo 1972. 1972, continue a aproximação já avistada, aguarde pista livre. 972. Voo 1172, solo 15, direita, solo 121, decimal 9. Direito, posicionado, obrigado, boa noite. Gente, pra sair quilo pra 3, na prevista se comeu. Fica atenção da ação, solo. Solo Salvador, boa noite, Gol 1172, livrou. Gol 1172, boa noite, Alfa Quilo pra 3, fica atenção da ação no passe. Alfa Quilo, qual foi? Para o passe 3, Gol 1172. Alfa Quilo, passe 3, Gol 1172. Gol 1972, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 07 nós. Autorizado pouso pista 10, Gol 1895, atmosfera do ano 0, 1015, ajuste do ano 172. O voo no ano 72 está no pote 3. Michael, vai a banha meu. Banha meu, vou deixar o que ele faz. Azul 4062, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Aguarde. Sente, mantém essa posição aqui atual? Afirmo. Fala, boa noite, é o voo 972, Libra. 972, boa noite, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, é 972. Azul 4062, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no 00 graus, 079. Livre pouso mal no 0, 4062. Estive tentando contato ainda com a Infraero. A companhia fez contato aqui conosco, falou que em contato com a Infraero a posição prevista seria 2 por mil, se puder checar pra gente aí. Afirmo, pode prosseguir até através da mesma. Se tiver visual com o balizador, pode prosseguir, ok? Voo no 72. É, tá sem balizador. Então vamos aguardar a chegada do meu. Afirmativo. Azul 2534, passou o servo 366, chame Turre na frequência 8.95. 295, boa noite. Turre, Salvador, é o 2534. Voo no 170, mantém o ponto de espera da 10. Não tem, voo no 170. O Azul 2534, chama a Turre? Ah, afirmativo, 2 milhas, o 72. Continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre, o azul 2534. Perfeito. 172, a informação dada foi meia dúzia Romeu, tipo 3. Não, Bel. Sete. Vai seguir então um pouco mais à frente. Carol para direito, boa noite, standby, 1-4. Azul 4062, solo 22, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, o 4062. O Red 4. Vem aqui pra direita, Madrid. Direita 4, Madrid, vai a Upper Zulu 44, until Mossoró, then Upper November 866, after flight 10 hold. Flight level 370 and Momo correction and Borda de Patri Bravo Oscar Romeo Bravo Alpha after flight had the loop position Delta India Lima Uniforme Bravo The first turn by left and score code 5415. De low position, Delta, Índia, uniforme Bravo. Autorizado táxi Alfa, reporta Angela Juliette. Alfa, Angela Juliette, Azul 4062. Ao nível de voo 050. Quatro, solo aos 25, direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 29, 234. Salvador, 2534, então. 2534, autorizado táxi Alfa, Kilo 435, Romeu, a posição. Alfa, Kilo 435, Romeu. Europa 24, Atmarif, Golf of Departure, after fly, direct to loop position. And can you push back startup, watch where it takes. Agora 120 decimal 8, deu um bom voo. 208, obrigado, boa noite. Decimal 95. Boa noite, obrigado. Sou 12228, serve do 366, desceu para 4000 pés, o ajuste é 9095. 366, 4000, Salvador, boa noite, gol 1170 na PUC, e para. 1170, boa noite, contato rodado, número de voo 370 na Pega Puca. 370 na Puca, voo 1170. 5 Tchequeiro, 5 Romeu, realmente. É, vou confirmar a posição prevista aqui, retorno 253, pode estar assim. Tá ok, obrigado. 34, a posição passada agora foi 3 Lima. Tem condições de fazer um 680 para todos que retornam para o início do pódio? Ah, sim, mano. Fazer uma noite zero agora, então vai ser 3 Lima. Until AB 806. Avião no 42, no solo 31, libere a direita, chame solo 121, décimo 9. 219, obrigado. Autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, o vento 1-0-0 graus, 0-9-9. A linha decola 1-0, gol 0-9-8, poderia confirmar a sequência de controle após? 1-2-0, decimal 8-0. 2-0-8-0, vai alinhar e decolar 9-0. Sul 1170, chame Centro Recife na frequência 1285, alternativa 125, decimal 45. 1285, alternativa 1245, voo 1170, muito obrigado, comandante. 1228, desça para 2500, ajuste permanece, autorizado a Renato. 2500, autorizado a Renato, ali. Eu dou uma ajuda aqui na zona, 9 zona 42, obrigado, uma bomba. Europa 084, boa noite. Clear the line up and wait, runway 10. Decolado aos 35, controle agora 120, decimal 80, tem um bom voo. 1208, grato. Controle Salvador, boa noite, voo 1098, cruzando 1600, Fucas e Pan. 1098, boa noite, contato radar, subavia saída Fuca para o nível de voo 370. Via Fuca, nível 370, voo 084, cleared for takeoff, runway 10, the wind is 110 degrees, 09 knots. Alpha 084 airborne at 39, call off Salvador departure 120.8. Salvador departure 120, bye-bye. Estou na frequência 9.95. Salvador, boa noite, tropa 084, caminhão clear. Tropa 084, the front climb to Fata 370, Bosta, departure. Bosta, departure, level 370, Bosta 084. 0-0, Salvador, set fire, torcida 15, boa noite. 1098, chame o setor 25, na defensora 2085, alternativa 25.45. Chamativo, recepção 2085, negativa 2545, bom trabalho. Bom voo. Skyfire 205 to Lisboa. Flyer Upper Zulu 10 to Natal, then Upper November 873. Astra flight plan hold, flight level 330, book of the pattern and ZIPA transition. The first turn by left and score code 5432. Salvador, clear, Zephyr, to destination Lisboa by Upper Zulu 10, Natal Upper November 873. And flight plan route flight level 330, Poca departure transition SIPA and escort 4532. Submarine, watch west push. Take ready for push, Skyfire. To see the 15, muito obrigado. Solo 228, solo 43, libere a direita, chame solo 121, décimo 9. Direito 219. Solo 228. Fino. Solo 228, está na pista. Solo Tito, autorizado Alfa Kilo Pat 3, fica atento a sinalização no Pat aqui. Alfa Kilo Pat 3. Mike Yankee Juliette. Mike Yankee Juliette, saudou. Mike Yankee Juliette, estacionado Gate 2, solicitando autorização de reboque até a posição 2, Lima do Pátio 3. 257145. Quanto tem aí, secundário e serve? 1-2-5-10-5-5-5 1-2-5-5-5, ok, thank you, Mike. Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Sky Flyer, torcida 15, ready for push level 97. Sky Flyer 2015, maintain positions, estimate 1 minute. Standing by, torcida 15. Skyflyer 2015. Skyflyer 2015, clear push flight and start to report right there. Clear for push flight and start up, Skyflyer 2015. Alfa 592, boa noite, desça para 4000 pés, o ajuste é 904. Para 4000, 904, bora pro objeto, 168. Sente. Como 592, Lio de Via, após Vivo e Sérgio 366. Ok, após Vivo, vá para o Sérgio 366. Salvador, Mike, Anki, Juliette, reportando o término do reboque, grato. Bom dia. Agora, Sky Flight 2015, Sky Flight 0 Foxtrot da Índia, Route Point, Bernay 10 Golf Tower, 1-8-195, Crete 1014. Bahia India 11-95 Tower, Holy Point, Rangoon 10, Crete 1015. 1-4 Connection. Boa noite, Sky Flight 2015. Salvador, Sky Flyer 20, UAFA, Sky Stream by India, 18. Sky Flyer 2015, boa noite, report to hold point runway 10. We're going to hold point runway 10, Sky Flyer 20, UAFA. Flyer 2015 cleared for line up and take off. Runway 10, the wind is 100 degrees, 07 knots. Clear for line up and take off runway 10, FL2, 015. Yes, confirm after the first 1208. Anchor 120, decimal 8. Muito obrigado. Good morning. Excellent hold. Flight level 3, 70, and Bomba Department, Bravo Oscar Romeo Bravo Alpha, after flight had the low position, Delta India Lima Uniform Bravo, the first turn by left and score code 5436. Depois que ele é 024, we are clear to Lisbon, para o 244 até o Mike Sierra Sierra, para o Weber 866, 5 plan route, 5 initial path level 370, Borba, Zilup, and Fox 543. Depois que ele é 024. Shumari, if you point back to pushback, 4204. Para 2500, ajuste 1094, autorizado RNAV. Limpa 2500, 1094, autorizado RNAV. Pushback. 5432 is set. Flyer 2015 at 08, come off over the departure 120.8. So, for the 330, book a departure. Flyer 330, book a departure, flyer 2015.